autorizado ingresso de colagem de São Marcelo, Centro 050 graus 02, Espanhol. 129. 312, Paulo 26, libera 3, Paulo 21, décimo 9, Paulo. 2 e coloca autorizado aqui, tá no 0050 graus, 099. Controle Salvador, bom dia, voo no 372, passa 1400. Voo 372, a cabine da Rádio para o curso deles, voo 370. 370, voo 372. Bom dia, que nega no 04, decolagem autorizada, fica no 0, vento 0, 4, 0 graus, 2, 1. 208. 208, bom dia. Passante Salvador, muito bom dia. É o Azul 2796, deu pra botar? Você escuta? Azul 2796, bom dia. Não pode rodar na Bobo Live, saiu da Ponte de Lama Alfa, dirigindo de voo na Portugal. Afirmativo. Na Ponte de Lama Alfa para o 170. 2796. 38, chame 120 do Estação 8. 1208, obrigado, bom dia, bom final de semana. Obrigado igualmente. Controle Salvador, Sideral 9970, bom dia. Controle Salvador, Sideral 9970, bom dia. Bom dia, contato radar na decolagem, saída Momo, Sideral 320, Sideral 9970. Na saída Momo, Sideral 9970.

5, bom dia, ingresso e decolagem, que são 0080 graus, 139. Bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Azul 2715. Azul 2715, contato radar, Decolagem, saída São Paulo, número 3, 360. 360, saída São Paulo, Azul 2715. 0095 e tudo está em Recife, em 288, alternativa 1260. Falou 7, vento 0, 6, 0 graus, 1, 2, 9. decolagem autorizada aqui para nós, 070 graus 129. Curva esquerda, ingresso na cara 200, pistola 0. Esquerda, cara 200, pistola 0. Confirma a cara 0273. Firmo, 1-1-3. 7-1-1, 0273. Autorizado base para o pistão 0, foi 0273. Cortar 2733, autorizar tocar em remeter pista no 0, vento 060 graus, 129. Autorizar tocar em remeter pista no 0. Charlie 3, fala para o público. Autorizada, minha resposta aqui, pronto. Sim, sucesso 2736, está na pista 1 a 0. Contigo, sucesso 2736. Está na pena 200 para a pista 1 a 0. Portaria 2733, autorizado, grande base, repassação. Autorizado, base, repassação, final, portaria Hotel 07, Cruiser King, ingressando até 90 da pista, 1-0, ponte para zero abaixo. 3-7-3-3, esquerda, carro, resta 90, passa para zero abaixo. Passo, mantém aqui do Golo 07, chama o Cruiser Salvador, 1-2-0-8. Cruiser Salvador, 1-2-0-8, certo. Socorro remeteu aos 12, suba para 2007, chama o controle 120-8. Para 2007, controle 120-8, controle 2007. Para 2007, 3, para 2007, 3, 2-3, aguarde a operação para ILS 6-7-6. Passei a prova, aguarde a operação para o ILS 6-1-0-0-2-7-6. Confirmar que vai conseguir para o final do ILS ou vai executar o procedimento completo? Para 2010, autorização da LS, deixa o time 0 no 4, número 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.